Inicialmente, para o recebimento de um equipamento, a parte primordial, essencial deste equipamento é aquele primeiro contato com o seu cliente. Observe bem, a partir do momento que você começar a indagar e fazer perguntas ao mesmo, ele lhe auxiliará em pelo menos 60% a 80% da não necessidade de fazer alguns testes. Por ele ser o proprietário e usuário do equipamento, nada mais qualificado para definir esses defeitos do que ele. Né? Eu recebi dois equipamentos, um é uma processadora, o outro é uma fonte de luz. Processadora de vídeo e uma fonte de luz. Em seguida, mais dois equipamentos, uma ótica de 8 milímetros e uma ótica de 3 milímetros. Então, são situações adversas que eu vou estar demonstrando em vídeos como você deve fazer esse recebimento. Um, para credibilidade e transparência dos teus serviços. E dois, para o resguardo do equipamento e o resguardo do técnico. Eu já recebi equipamentos que chegou totalmente destruído. Não pude provar porque não tinha um vídeo abrindo o equipamento vindo dos correios, né? Ou até mesmo recebendo das mãos do carteiro, colocando o equipamento da bancada sem nenhuma edição, sem nenhum corte e a abertura do equipamento. Existe aquele ditado que o seguro morreu de velho, então é bom se assegurar de todo o equipamento que for recebido.